Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico e progressivo, sempre na clareira da floresta, com os druidas reunidos juntamente com criaturas imaginárias e multicoloridas. Começámos o programa de hoje com um nome gigante do blues do pós-guerra, do blues norte-americano do pós-guerra, Muddy Waters, mas com o regresso a um disco de 1968 que marcou, de certa forma, a carreira de Muddy Waters, visto que nesta altura era um artista que já não vendia assim muito, tinha alguma dificuldade em chegar ao seu público habitual, também o público que ouvia rock estava mais virado para sonoridades mais pesadas, como Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Cream, e aqui há essa aproximação neste registro elétrico Mud de 1968, essa aproximação por parte de Muddy Waters a um som um pouco mais pesado. A verdade é que este disco não teve assim grande sucesso comercial para Muddy Waters, mas permitiu a que o músico explorasse outros sons e também permitiu que depois deste disco Muddy Waters voltasse ao som mais acústico e que era mais a sua praia, vá. Mas ficámos com um tema que integra então este disco de Muddy Waters, She's Alright, para o registro Electric Mud, o marco mais elétrico e mais pesado no percurso de Muddy Waters, um registro lançado em 1968. Seguimos agora com Frank Zappa, um nome muito habitual na Floresta Encantada. Seguimos com um tema retirado do disco Imaginary Disease, um álbum que reúne gravações de 1972 ao vivo da digressão Petit Oiseau, de 72, de Frank Zappa. Este disco só conheceu a edição em 2006 e foi um dos últimos que Frank Zappa masterizou antes da sua morte nos anos 90. Vamos ficar com um tema que tanto tem de stoner rock como de blues e segue bem aqui na sequência depois de Muddy Waters. Vamos ouvir então DC Boogie, é Frank Zappa ao vivo em 1972. Thank you. let's make this a democratic process. How would you like to have this song end? One at a time. With a boogie. Wait a minute, just a minute, just so that we won't be inadequately represented here. We have one side that says it should end with a boogie. Does anybody want to have it end with a ballad? Okay, we have some other people want to have it end with a ballad. How many want to have it end with a march? How many want to have it end with a polka? How many would like to have it end with a dog food jingle? Well, let's see. So far, it looks like it's a choice between the boogie and the ballad. Contestant number one would be the boogie. How many say boogie? How many say ballad? Well, guess what it ends with? We'll be right back. We both were nervous, feeling dread. primeiro na Floresta Encantada estivemos com o gênio de Frank Zappa, o tema DC Boogie, uma faixa captada ao vivo em 1972 e que podemos encontrar no registro Imaginary Disease, um álbum que só saiu em 2006, acabou por ser mesmo misturado e masterizado por Frank Zappa antes da sua morte, mas só em 2006 é que o pudemos ouvir. E entretanto estivemos com John Lennon a solo no primeiro álbum que ele lançou após o final dos Beatles. Não é o primeiro álbum a solo de Lennon, mas é o primeiro álbum após o final dos Beatles, Plastic Ono Band. Escutámos talvez uma das faixas mais pesadas no percurso de John Lennon e que lança muitas bases para o rock pesado da década de 1970, Well, Well, Well, de John Lennon. E por que não ficarmos com outro Beatle, neste caso Paul McCartney, no emblemático Ram, de 1971, o segundo disco a solo do ex-Beatle Paul McCartney, e um álbum que acaba por definir muito daquilo que depois se veio a chamar do lo-fi, já que Paul McCartney gravou este disco em casa, sem grandes artifícios, com ótimas canções pop, claro, mas em termos de som, em termos de produção, acabou por ser muito influente para o som lo-fi dos anos da década de 1980 e 1990, e ainda hoje é um marco na carreira de Paul McCartney. Vamos ficar com um tema então de Ram, de 1971, para ouvir agora Monkberry Moon Delight. Este é Paul McCartney, depois já temos escutado então John Lennon na Floresta Encantada desta semana. must be crazy. Don't see their misfortune, else they're just lazy. Je suis a grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of their rope. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with the cane of the Zulu. My coffin, drink poison in my chalice. Pride begins to fade, and y'all feel my malice. Put gree-gree on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, and I can make you stutter. Think about a call, me kill it, con con. Walk on, kill the splinter. Walk on, me kill it, con con. Walk on, kill the splinter. A Floresta Encantada, primeiro com Paul McCartney em 1971, no registro REM, o segundo disco a solo de Paul McCartney. Escutámos a faixa Monkberry Moon Delight. Entretanto, estivemos com Dr. John, um dos maiores representantes do som de Nova Orleans, e com o primeiro disco de 1968, o emblemático Gri Gri, e que trouxe Dr. John à ribalta com um som muito hipnotizante, um som que recuperava muito do folclore e das lendas da zona de Nova Orleans, e ficámos com um tema que resume bem este primeiro disco de Dr. John, a faixa I Walk on Guided Splinters. Nestes últimos minutos na Floresta Encantada, então, a viagem até 1968 ao registro de estreia de Dr. John. Seguimos agora com King Crimson e outra música ao vivo. Já passámos uma na Floresta Encantada desta semana, uma a cargo de Frank Zappa. Esta então pertence a King Crimson, ao registro USA, lançado em 1975, e que mostrava as gravações captadas em 1974 na Sala Casino em Nova Jersey, precisamente então em 1974. Banda de Robert Fripp ao vivo em meados dos anos 70, aqui com o tema Asbury Park, para ouvir agora na Floresta Encantada. King Crimson, em 1974, num disco ao vivo USA, lançado em 1975. Thank you. Na Floresta Encantada ficámos com os 12 minutos de Asbury Park, os King Crimson de Robert Fripp, no registro USA, lançado em 1975 e que integra gravações de 1974 na sala Casino, precisamente em Asbury Park, Nova Jersey, em 1974. É a reta final da Floresta Encantada desta semana e para o fim fica uma banda da zona de Los Angeles, pouco conhecida, já passou várias vezes na Floresta Encantada, os Common People. Em 1969 lançaram um disco pela editora Capitol, um registro que ficou durante muitos anos na obscuridade, mais recentemente conheceu uma reedição, e os Common People faziam na época um som pouco usual, rumando em direção a um som mais negro, mesmo envolvendo o psicadelismo. Grande parte dos arranjos não são deles, ficaram a cargo de David Axelrod, produtor que também já passou muitas vezes aqui pela Floresta Encantada, mas os Common People conseguem de facto em alguns temas, não em todos, mas em alguns, subverter um pouco aquilo que era a psicadelia de finais dos anos 60 da zona de Los Angeles, tirando a luz, o sol, e rumando em direção a texturas mais negras. É com eles que seguimos, com os Common People na Floresta Encantada, com a faixa Take From You, assim aqui é Take From You, para o registro, o único álbum que a banda lançou em 1969, Of the People, By the People, For the People, os Common People a encerrarem a Floresta Encantada desta semana. I was to take from you everything I do, would you see? Would you be? Here is all of what I do, and I give to you what I see, what I be. Thank you. there was one soul to give, would you give or would you live? Just to stay. Here is my soul and I give, every way I live just to stay. In this way, there is one thing, and I know that when I will go today, I will say, keep my mind and keep my way. That's what I will give away for you today. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite.